Atlântida, Atlântida, Atlântida. 3 horas. Não pode comer no estúdio, Geis. Obrigado. O croquete da Dona Rose tá um cheiro de fritura aqui. Chama o Pilaca. Estamos chegando com o Pretinho Básico, 6 da tarde. Início de noite de segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência em todo o sul do Brasil. Estamos chegando com a Telefonia Big. Tudo de melhor pra você. A Telefonia Big vai nos colocar novamente no mês de setembro dentro da casa do ouvinte. Para isso, você tem que participar da promoção. Eu quero o Pretinho na minha casa, porque complete a frase e envie para 49207 com as letrinhas PB na frente. Não começou ainda a promoção, só tô dizendo que logo, logo vai rolar. Porque é sempre legal, cara. Muito legal. É uma experiência cara, muito legal. Tu sabe o que significa pra gente a gente saber que milhares de pessoas mandam torpedo pedindo pra gente ir na casa das pessoas, cara? Isso é demais. Pô, isso é demais, cara. Isso vale muito mais que o salário do fim do mês. Elas não sabem o que acontece lá, né, cara? Sim, porque na última vez o Poranco se comportou pessimamente mal. Comeu tudo. Comeu todos os salgadinhos. Na última vez foi legal. Tava muito bom o salgadinho. Olha o que aconteceu. O Porã comeu todos os salgadinhos. Sim. O Pianges bebeu todas as cervejas. Sim. E eu fiz o rapaz casar com a gente. Tragédia total. Olha, isso foi o pior, Davi. Banido da grade da programação este produto. Não, faz isso. Tô brincando, é demais. Vamos posso ir lá? Opa. Posso ir lá? Pode ir, na próxima tu vai. Aliás, achei que tu fosse nessa, já foi pra praia, né, malandro? Não, eu não sabia, tá lá. É, malandro. Tá fazendo um rolê, meu. Tá bem. Fala, Mr. P. Tudo bem, mano. Beleza, tudo bem, Marcos Pianges? Tudo bem, agora o Pi cortou o cabelo, foi isso? Não, também me perguntaram, nova não. Nova fase fresca. Molhou. Tá chovendo. Há uma hora. Não. A uma da tarde é encaracolada. E a 6 é chapinha. O meu cabelo é algo. Ele pode estar de várias formas a qualquer momento. Assim parece né, o cara da banda Fresco, né? Não, falando nisso, deixa eu apresentar que no sábado nós teremos finalmente a estreia do novo quadro na balada. Onde vai estar se apresentando Fresco. O Fresco. É o Mr. P. Em Santa Maria. Isso. Aliás, Fresco. Sábado na balada do Pretinho. Atenção, mais um motivo para as pessoas de Santa Maria irem na balada. Sim. Na Balari do Pretinho. Balari. Onde, por favor, atentos, atenção Santa Maria. O mais novo sucesso da Fresco. Do Fresco. O Fresco vai se apresentar. Já tá no blog do Pretinho um vídeo. Sim, tem com lá. Uma apresentação do Fresco. Apago as senhoras. Tudo bem aí, Porazinho? Tudo ótimo. Beleza, Maurício sempre. Amaral. Beleza. E a estrela móvel deste programa é o homem Davi Carradini. Davi Carradini. Eu acho que o Porã tá muito entusiasmado. É a tua presença. Hoje é dia, hein, Porãzinho? Hoje é dia. O cara pra participar da banda... É dia. O cara pra participar da banda Fresco, ou Fresco, né? Tem que usar aquela calça que aparece o cofrinho e apertadinha. Pelo jeito, sim. E com a boca bem fininha. Pelo jeito, sim. Na verdade, é o Fresco Projeto Solo, né? É, Projeto Solo. Projeto Solo. Eu não, o Fresco, né? Na verdade, nem aparece o cofrinho. É uma dissidência da banda, entendeu? Ela é meia bunda. Projeto paralelo, né? É uma explicação um pouco longa. Eu prefiro primeiro apresentar, fazer o show, né? É estrear. Tu vai usar aquela calça, Pi? Ele usa já diariamente essas calças. Tu viu como é que aquele rapaz dessa banda usa a calça? Mas as calças? São as calças do Pi? O Pi é assim, cara. O Pi é emo, cara. É, claro. O Pi é Dindo do Zemo, cara. Exatamente. O Pi tá em tudo quanto é onda. Todas as tendências. O Pi tava junto comigo lá no Planeta Atlântida quando eu fiquei um pouco chocado com a calça do rapaz, Lucas, lembra? Lucas, da Fresno. Ah, eu lembro disso. Lembra? Era na coxa. Agora eu aguardo ansioso o Planeta Atlântida 2011, né, cara? Que vai vir todos esses caras aí, provavelmente, não é sei. É verdade. Né? Aí vai vir, imagina, a gente vai conhecer o Pelu da banda... Ah, tá Cine. Querendo conhecer o Cine. Pelu? Cine, vou né? Te mostrar Cine. O Pelu, não. Hein, Magnaldo? Restart. Né? O Pelu da banda Restart, a gente vai conhecer. Nossa, tu vai ficar mais chocado ainda. Nós vamos envelhecer 40 anos. Mas ao mesmo tempo tu vê, né, cara? É a renovação da cena rock, da cena pop, na verdade, brasileira. É. Nós temos aí o Luan Santana, sim, deu um basta às duplas sertanejas, né? Cara, agora é ele. Nem sempre renovação significa evolução. Não, nem sempre. Sabe quanto o Luan Santana botou num estádio em Barretos no sábado passado? 120 mil pessoas. 200 mil pessoas. Tá brincando, maluco. E tu sabe isso foi uma jogada de marketing, porque antes era Luan e Santana, né? O empresário falou lá, ó, corta o E, agora acabou esse negócio. Aí, vou ficar só Luan Santana. Mas o guri é um fenômeno, realmente. Que teve agora há pouco no Gigantinho, não sei se tu foi no show dele, Geiso. Eu fui, tá lá. Prefiro Estrela D'Alva, meu. Estrela D'Alva. E tu não vendeu nada na frente ali do Gigantinho? Eu tava vendendo as paradas. Croquetinho, salado. O cara, foi o dia do jogo do Inter contra o Atlético Goianense aqui em Porto Alegre, pode ser domingo atrasado. É. Tinha mais gente no Gigantinho pra ver o Santana do que no Beira Rio pra ver o jogo do Inter, cara. E por isso, nesse trabalho solo, é que tô acreditando no Fresco. Porque na Balada Pretinho, no momento eu canto com o Mauro Cupim, mas agora tô investindo nesse trabalho solo com o Fresco. Bom, vamos nós então, depois da apresentação do elenco do Pretinho Básico. Aliás, meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 19 aqui nessa boa vibe do Pretinho. Mais um caso, amiguinhos, de baleia encalhada no litoral gaúcho. Elas não conhecem o litoral catarinense. Baleias vão pra Santa Catarina. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ô, Pianches, aqui no litoral gaúcho tem muita baleia. Dessa vez foi em Arroio do Sal que encalhou uma baleia franca e as primeiras informações indicam que se trata de um filhote. Já estaria morto e com a carcaça em estado de decomposição. Que nojo! Ah, pelo menos já é morto, né? Não vai ficar novela. Os tigres lá querer botar de volta pro mar. Eu vi umas fotos aí que tá acontecendo na Austrália isso aí também, das baleias chegarem às praias. Moda então, meu? Acho que é moda, gente. Nova Zelândia. Nova Zelândia, Padre Chagas, sábado. É. Quase metade da população brasileira. Não, viva. Encalhada. Quase metade da população brasileira já foi contada pelo censo 2010. Dados iniciais já indicam a confirmação de algumas tendências, como o envelhecimento da população e a redução do número de pessoas por domicílio. Olha aí. É, só eu e a dona Rosa. O nome. Tu não tem pai, gente? Não tem pai, não achei, meu. Não achou teu pai? Não tem pai. Pô, é uma batalhadora, a dona Rosa. Esse bafo é revelador. O censo foi na tua casa, Geiso? Ainda não. Eu vou ligar pros caras. É que a acertória é longa, né, cara? A acertória. Tá chegando a 14.200. 14.200, né? Complicado, né? Fácil, cara. Olha, eu achava que a protásio, que a beira-mar fosse longa, cara. Mas a acertória ganhou, cara. Paraguaçu também. Enfim, o número médio de pessoas em cada residência passou de 3,79 pessoas. O 0,79 é um anão, no caso, né? 0,79 do ano 2000 para 3,37 agora em 2010. É meia pessoa a menos em cada caso. O censo 2010 um anão a menos em cada caso. Também deve mostrar que a população cresceu nos últimos 10 anos de 169 milhões de brasileiros para 192 milhões que somos agora. E as mulheres devem continuar sendo a maioria entre os brasileiros. Vocês lembram de um tempo atrás que era 7 por 1, 7 mulheres para cada homem no território? É verdade. Agora já é 11 por 1, né? Não existe. Aí o Maurício Amaral, quando eu larguei esse dado no ar hoje, ele se traiu e disse: opa, tem gente que conta 5 minhas. Quer dizer, assumiu que tá com duas. A verdade é que as mulheres vão ter que se adaptar a essa nova realidade e começar a dividir o seu homem com outras mulheres. Não tem nem duas por um. Por favor. Não, é 54% de mulher e 46% de homem. Não tem nem duas por um. É, não, é pouca coisa mais. Pouca coisa. No Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro. Mas digamos aqui, por exemplo, Porto Alegre parece que tem 100 mil mulheres a mais. É, que aí sim. Tá? 100 mil mulheres a mais. Números absolutos. Uma população de 1.400.000 pessoas, certo? Então, digamos, são 10%, 750 mil mulheres, 650 mil homens. Isso, sim. Tá? Aí tu pega dessas 750 mil mulheres e tu tira, coloca as que estão, digamos assim, em idade ativa. É muita conta, meu. Né? São 300 mil mulheres. Dessas que estão em idade ativa, 300 mil mulheres, tu tira, digamos, as que não estão, que estão comprometidas. Não estão afim. Sobram 100 mil mulheres. Dessas que sobraram, tu tira as que... As aproveitáveis. Digamos, estão, não estão dentro do, dos critérios do Potter. Tá. Não tá aqui, né? Não tá aqui, bota no dele. Né? Então sobram tá 20, 20 mil mulheres, mais ou menos. Tá? Porque umas estão acima do peso, não, estão do Potter tá muito mais abaixo do peso, umas estão acima do padrão. 20 mil já é um bom número. Tá? 20 mil mulheres. Sobrando. Pô, mulheres é o anel boas. Superior do sobrando. Beira-Rio lotado, Davi Coimbra. Sobrando. 20 mil em ponto de bala, Davi. 20 mil em ponto de bala, estão ali, seguindo pelas paredes. 20 mil onde que elas estão? Tá. Nisso aí, tu pega a população masculina dessas 150 mil ali que eu falei, tá? São 150 mil disputando essas 20 mil. Ah, entendi. É mais homem. Tá. Porque o homem pode estar casado e velho, e vai continuar assim, no casado, mercado. Casado, velho, fora de forma, dentro de forma. E continua mesmo. Anão, gigante e tal. Eu tenho uma outra informação pra ti deixar homem... mais desesperado ainda. Se perguntado pra essas 20 mil mulheres, tem uma que coisa elas que o Davi não tá desesperado. Sobre esses cento e tantos mil, que elas não querem 10 deles. É o que nós a gente tá falando agora mesmo, né, Fato? É muito pior. Antes do programa começar. Antes do programa começar. É que o homem leva a sério, o importante não é vencer, mas sim competir, sobre né? Isso. Então a gente tá sempre... Mas eu tenho uma dúvida, será que o censo já tá perguntando? Acho que não. Se sobre homossexuais na orientação família? Sexual. Yeah! Pergunta macho e fêmea, né? É uma barreira, masculino, né? E feminino. Quantos isso, homens, quantas mulheres? Acredito que não. Tá na hora de coluna do meio, né? Sobre coluna do meio. Sexuais, tava na hora, era agora a hora. Não, mas tu tá querendo ser muito moderno. Você é era muito hora, moderno. Agora, pro era bem agora não, a hora. Chegando 20 de setembro, tava na hora pois mesmo. Pois é, cara. É muito moderno. Bom, e o último destaque aqui comentado no Clique RBS é que começou a ser aberto na tarde de hoje o túnel para resgate dos mineiros chilenos lá soterrados naquela mina. Uhum. Uma máquina deverá perfurar um túnel com cerca de 70 centímetros de diâmetro. Porra, que vai passaria. Exatamente, o cara tem que ter 70 não, mas é que centímetros assim, ó, meu, de diâmetro pra, vão os emagrecer cara, os caras já emagreceram um monte, né? É assim, e verdade, até é o resgate eles vão estar mais magros. Os caras perderem média 10 quilos. Ah, cara, os caras estão sequinhos, meu. Ô, Gênesis, se ela mexer, eu meto nesse buraco, velho. Que isso? É o spa, é o spa do buraco, então. Spa da mina. Spa da mina. Vem aí, emagreça 10 quilos. Bom, agora, enfim, cara. 17 dias. Que eles reclamaram da situação, disse que tá muito ruim, mas ainda é melhor que morar em Stay. Eles mandaram esse recado. Que isso, cara? Que isso, cara? Pô, não faz assim, mano. Eu tô brincando, adoro Stay. Adoro. Stay é muito legal. Pô, região da Grande Porto Alegre que nos ouve, nos prestigia. Só Stay, eu gosto. Obrigado, Stay. Rapaziada de Stay, Sapucaia, Canoa, São Leopoldo. Tem dois amigos vai. Em Stay lá, cara. O Expo isso, e o né, cara? São 33 homens, pra quem não tá ligado, 33 homens soterrados desde o dia 5 de agosto e ontem eles conseguiram conversar por telefone pela primeira vez com alguns parentes. O resgate dos trabalhadores deve demorar entre 3 e 4 meses e vocês vejam... Pediu uma pizza, né, o quanto, agora vão poder, o quanto isso é impactante na mente, no psicológico, na moral de um ser humano... Que um deles, inclusive, pediu em casamento por bilhete a sua mulher que estava na superfície. Exatamente. É que ele está querendo garantir, né? Pediu, o cara botou, compramos o vestido e casamos. Exato. Ele está querendo hoje. Garantir, eu vou casar, fulana. São 4 meses. E tu sabe que a possibilidade... Mas ele não sabe, né? A possibilidade ficar dele... esperando ele lá, né? A possibilidade dele estar tá fazendo isso por ela é 99%. Ele está fazendo por ela, né? Isso. Por ela. É, por ela. Tá é meio que um acerto de contas quando tu se aproxima da morte. Isso. É, isso. Aí que vem o avião, não, tava pra, tá bom, quando o avião casar, tava pra cair no Quase Famoso e o cara diz, então eu vou falar, sou gay. Aí o avião volta. Bom. No caso desse aí, por isso os caras tiraram ele do buraco, e vai dizer, putz, eu pedi. Droga. É, temos imagens, vamos dizer, temos imagens. Eu ainda tô preso, ainda tô preso. Faz de preso. Tá bem, cara, era isso então, 6h16, vamos dar uma giradinha, vai daí, Pi, manda bala. Dia de pagamento da empresa mais importante de Lisboa, onde estão todos os empregados em fila para receber o seu ordenado e o capataz ao entregar os ordenados diz, Mané, ô Mané, Mané, Mané. Mané? Tô aqui, patrão, 30 euros, tá bom. Zé. Mas o cara é da Portuga, meu. Eu não sei. É isso que eu te perguntei. Eu olhei pra ti. É em Lisboa, Lisboa. Volta. Eu fiquei intrigado com a ausência. Tudo de novo. Verdade. É que o Girimu não veio, cara. Por isso que nós não tivemos os fatos do dia, cara. Cá estamos já com a matéria de todos os presentes. Agora sim podemos contar esta belíssima história que aconteceu em Lisboa. Dia de pagamento da empresa onde trabalhavam todos. E lá estavam os empregados numa bicha para receber o seu ordenado. Uma bicha? Ah, uma bicha. Não, uma bicha. Uma fila. Todos empregados numa única bicha. Não, mas é bicha que estou a me referir, são pessoas uma na frente da outra. Ah. Ao captar, já ao encontrar os funcionários todos, chamou todos eles um por um. Primeiro chamou o Manuel, vem até aqui. Sim, pois não, estou aqui, patrão, toma 30 euros. É, ele se retirou. José, ô José, presente, senhor, meu caro, cá estou eu, 40 euros. Ao chegar ao fim da fila, viu que faltava um empregado. Entregado, ele conferiu a lista. Então, tornou a chamar tal empregado. Total, ô total, onde está o gajo, por gentileza? Onde está? Da próxima vez eu me comprometo em procurar ler com antecedência para poder dizer, fazer o tema de desenvolvimento melhor. Tens crédito no estabelecimento. Muito obrigado, eu estou aqui. Ô, Geis, não pode mexer no telefone quando tá no ar aqui. Nossa, meu Nokia retrouxa lá. O ai pobre do Geis. Cara, que dureza esse telefone. Todo quebrado, cheio de qual é o modelo? É o primeiro Nokia que lançaram. Primeiro Nokia, meu. Primeiro Nokia. Lançaram, eu peguei no ar, tá lá. Parabéns, Geis. Parabéns. Vai daí, Marcos. Tem algumas frases que a Jéssica Cristina manda e ela fala assim: por favor, diga o meu nome. Jéssica Cristina. Vamos dizer todo mundo junto, então. Jéssica Cristina. Repita você que está no seu automóvel ouvindo o Pretinho. É um mantra. Jéssica Cristina. Ela escreve que tem um amigo tão gay, mas tão gay. É pra brincar de trava-línguas com isso aí. Jéssica Cristina. Tem um amigo dela que é tão gay, mas tão gay, que nasceu de cesárea pra não chegar nem perto. Ela diz aqui que tem uma amiga tão gorda, mas tão gorda, que se botar uma camisa do Arquivo X naquela gorda, um helicóptero pousa nela. E ela diz aqui também que se Restart é rock and roll, então Xuxa só pra baixinhos deve ser no mínimo heavy metal. É, death metal. E que mulher virgem é aquela que teve muitos natais, mas nenhuma noite feliz. Muito bom, hein? Obrigado, Jéssica. E aí, Davi Coimbra, estávamos debatendo fora do ar aqui rapidamente, Davi, só para deixar a nossa audiência por dentro, debatíamos a necessidade, ou pelo menos o melhor ser bonito, com saúde e com dinheiro, do que feio, doente e pobre. É verdade. Né, cara? Mas foi um debate acalorado. Tem que discutir. Se me perguntar, o que tu prefere, ser bonito, rico e com saúde, ou feio, pobre e doente? Eu ia preferir ser bonito, com saúde e rico. No entanto, o que não é o caso. Exatamente. Depende da situação. Porque nós estávamos falando sobre exatamente essa questão das mulheres, que a preferência das mulheres, né? Que tem mulheres que gostam de homens com prestígio, exato. Outras mulheres gostam de homens com dinheiro, exato. Outras mulheres gostam de homens bonitos, charge, beleza. Outras mulheres gostam de homens... Dinheiro, já falou, já falou. Não, todas gostam de dinheiro. Todas gostam de dinheiro. Algumas gostam de homem bonito e outras de homem famoso. Na realidade, isso é uma ladainha, né, Davi? Toda mulher gosta de um homem que lhe dê segurança. Puta, e a segurança vem de alguma forma. Às vezes no prestígio, às vezes no dinheiro. Ele dá sempre. Não, porque tu dá sempre a morta, Pi. Tu dá sempre a morta. Essa é a real. A mulher quer alguém que lhe dê segurança. Senão você dança. Mr. P, não é por aqui. Eu volto no salmo. Vai daí, Davizinho. Quem estava sentado era o... Eu! Era o Fábio. O Fábio sentado. Ele também? O Fábio também estava sentado. Tava sentado aguardando minha esposa. Quando? E ouviu o Pabá. E nesse momento, vinha atravessando a rua uma daquelas mulheres que somente o Davi de Coimbra sabe descrever como ninguém. Morena, olhos verdes, pernas longas, coxas torneadas, de calça jeans justa e bota de salto alto. Como é legal essas botas, né, cara? Pô, essa moda das botas, que moda. É, eu curto. É meio perigoso. Moda das meias. O Marcos tava usando uma da mulher dele. Eu adoro botas, cara. Que eu te achei mais alto, cara. Não quis olhar pros teus pés. Montador. Não, tá todo empinadinho, né? Tá sem a colada e bota. Todo empinadinho. É, bota montador. Quer que eu te mostre o chicote? E eu imaginava que essas botas baixinhas não iam pegar pegar e pegaram e deixaram tão bem a mulher quanto as outras de bota com salto alto. É, porque elas parecem com as pernas mais longas, né, cara? Sim, sim. Cara, vocês se lembram as mulheres nos anos 90 como se vestiam, cara? Com aquelas calças semi-bag na cintura lá em cima, as ombreiras, assim. Isso era cabelo. Anos 80. É, mas anos 90, tu viu que, 93, tu viu que elas 95, quase pegou a moda daquela calça sem fundilho, cara? Quase aquilo pegou. Aquilo ali ia ser o fim do mundo. Aquilo ali é um absurdo. Ah, calça Saruel, a rasteirinha e a calça sem fundilho ia acabar com a sensualidade. Acabavam, né? É a culpa da Globo, né, amigo? É verdade! Botou na novela? É verdade! A Globo tem um plano pra acabar com as mulheres verdade, do Marcelo, mundo. É verdade, Marcelo. Porque lá só tem homossexual. Tá louco? É verdade. Essa é que calça acabar só, com todas as mulheres. Essa calça só pegou em RP e jornalismo. É verdade. É verdade. O Pio diz coisas certas. Bem, voltando, eu que escreveu aqui, bem voltando, e percebi que ela estava caminhando com dificuldades devido ao fato de ser uma calçada com paralelepípedos. Observei atentamente e, além de reparar nela, cheguei à conclusão que eu deveria solicitar ajuda ao PB pelo seguinte: dois pontos. Este programa já criou diversas campanhas que ficaram marcadas entre os ouvintes. Isso. E melhoraram em muito a vida dos homens, como o fim das rasteirinhas. Foi lançado realmente. Então cheguei à seguinte conclusão: pela dificuldade que a jovem encontrava em atravessar esse tipo de rua, o tipo de calçamento da cidade influi na escolha do calçado que a mulher vai utilizar no decorrer do dia. Portanto, se todas as ruas fossem asfaltadas, ela sempre iria optar por usar sapatos de salto alto. Boa! O que ia melhorar em muito a imagem das mulheres das nossas ruas, aumentando a sua autoestima e, claro, a sua feminilidade. Então ele tá pedindo pra gente criar uma campanha Ruas com Paralelepípedos. Isso tem que ter fim. Boa! Boa, meu. Entendeu? É isso aí. Olha só, vou começar lá em casa. Ele tá pedindo um abraço. Abraço. Abraço! Pra todos os colorados de Venâncio Aires, a capital nacional do chimarrão. Eu tô livre! Ah, legal lá. Muito chimarrão já tomei em Venâncio. E aí, Paulo? Há quanto tempo essa campanha do Isso Tem Que Ser Fim já saiu? Já é, faz dois tempo. Faz dois anos. Eu tenho aqui uma lista com as mais bizarras bebidas alcoólicas. Pô, é bem legal neste momento da tua vida que tu não tá bebendo nada, o produtor ter te passado aí a lista das bebidas. Mas é pelos serviços prestados. Também. Histórico. Eu sou especialista, aliás, esse fim de semana eu fiz um churrasco lá em casa. E foi um pessoal tomar uns tragos lá e aí tinha lá cachaça germana, terceira melhor do Brasil, não sei o que. E aí eu digo, um cara tão especializado, né? Não sai pra nada agora, isso aí. Bom, eu não entendi. Não é pra tu entender. Deixa, cara. Tem não muito guri aí, não tem muito guri, não tem que beber. Bom, temos aqui cerveja de pizza. A bebida é 100% livre de detritos e possui ingredientes filtrados. E não precisa mastigar. Tá bom? Bom. Vinho de cobra, esse aí o Marquinhos já tomou. Tchê, eu também adoro um vinho de cobra. O vinho de cobra é chamado assim porque contém algumas cobras venenosas no frasco, de origem vietnamita. Só podia ser coisa de vietnamita, né, isso aqui. Acredita-se que a bebida possui qualidades medicinais e afrodisíacas. Tu sentiu cobra, alguma coisa diferente, um mas quando tomou... Um abraço pra nossa audiência vietnamita que nos ouve aí. Tá a colônia vinho de cobra agora. A colônia vietnamita do Rio Grande do Sul, né? Esses caras são perigosos. O que deu? Sentiu algum efeito no vinho de cobra? Nada, cara. Tem um outro... Tem tipo um pirulito de gafanhoto, de verme. Sempre com as coisinhas assim, diferente tu, né? Mas é meio moda, assim, tipo underground e tal. Os caras chupam bala começa e pirulito assim. com verme dentro. Começa assim. Odeio. É, licor de lagarto. Ah, velha! Vou tomar um licor de lagarto, velha! O licor asiático de três lagartos é visto como uma poderosa fonte de energia. Três lagartos? Acho que é isso que o Lelê tá tomando, cara. Além disso, muitos moradores acreditam que ele impede os maus espíritos de entrarem nas suas casas. Então você aí que não quer que o mau espírito entre na sua casinha, tome o licor de lagarto, viu, Neila? Adoro maus espíritos. Muito melhores que os bons. Parece que vão puxar teu pé de noite. Adoro que puxe meu pé. Quer puxar, porra? Eu puxo teu pé, tu puxa o meu. Tu puxa o teu. Deixa assim. Cerveja com sabor de rosquinha, de chocolate. A Shenandoah Brewing Company é responsável pela única cerveja que possui rosquinha de chocolate. O Maurício trouxe uma rosquinha, um ouro pra gente comer a tarde inteira. Fiquei comendo a rosquinha do Maurício. Rosquinha, é o biscoito de gergelim. Isso, rosquinha. Vencido. E ainda temos aqui o iogurito. Iogurito. Iogurito. Iogurito. O vinho de iogurte é especialmente popular entre os japoneses. Na realidade, ele é uma combinação de suco de laranja ou abacaxi, formando um líquido cremoso. Sobre o teor alcoólico, um representante da bebida diz: o iogurito é feito de iogurte, né? Ele tem gosto de iogurte, né? Mas não é iogurte, né? Nós não podemos dizer que é saudável. Sabe que os japoneses adoram beber, né, cara? Eles bebem muito, muito. Beber? Chá, né? Bebida. Chá. Bebida não, não, cara. Eles bebem bebida alcoólica pra caramba. É, mas tem cerveja japonesa, né, cara? Não, assim, tem não, saquê, tem poro. E assim, ó, eles têm um Tóquio, tá, por exemplo, eles têm um hábito. Eles trabalham, e aí na saída é muito deselegante o cara ir direto pra casa. Então ele tem que sair com os colegas, com o chefe e tal. E aí eles ficam lá enchendo a cara. Por isso que tem aqueles hotéis cápsula em Tóquio. Eu fiz matéria, inclusive, num hotel cápsula lá, pro cara. O cara vai lá, toma um porraço, não quer voltar pra casa porque tá mal. E aí ele fica num hotel cápsula. Uma cápsula, é uma cápsula mesmo. Exatamente, uma cápsula. Sabe, eu lembro que tu tinha contado aquela vez. Eu fui, tirei foto, entrei num hotel. Aqui chama motel, né? É como se fosse um caixão, cara. Uma gaveta. É uma gaveta, assim. Exatamente, uma gaveta. Tu aperta e tu vai lá pra um botão, né? De porre num hotel cápsula, cara. Não, mas é um troço show de bola, cara. Até tela, TV, som, não sei o quê. Mas é bem apertado, né? É apertadinho. É um caixão. Mas o que tu quer? Tu quer só dormir ali, tá bom, cara. E aí, seguinte, na sexta... Não, assim, aí tem aquela televisãozinha, um radinho, tá? E eles te dão uma escova de dente com uma pasta de dente e tal. E pode levar meninas... Não. Não cabe, cara. Não, é não individual. Cabe, uma pessoa só. E aí tu vai lá, toma um banho. Aqueles mistérios, meu. Tu toma um banho, tem um chuveiro ali. Toma um banho e vai trabalhar. Tá? Chuveiro aonde? Não, tem um chuveiro. No hotel cápsula, tá? Tem várias cápsulas, sim, certo? E aí tem um outro compartimento, não um compartimento, uma outra sala que tem um chuveiro. Ah, tá. Né? E vestiário vai... coletivão, assim, pra todo mundo. O cara vai lá tomar banho e vai pra sua cápsula. Vai tomar e banho. Vários hotéis cápsula. Vários, em Tóquio tem vários. Eu vou me dar um número pra passar um trote. Pô, eu vou te passar. E na sexta-feira à noite, no sábado à noite, tu anda pelas ruas de Tóquio e estão aqueles japeta, todos eles bêbados, caindo de bêbados, cantando, e gritando, dizendo, é uma cápsula! É meu amigo pra caramba! Então sentado no chão, vomitando, cara. Que nojo. O que tem de japonesas, Davi? Também bêbados. Também bêbados. Mas os japoneses, muito mais. Sim, mas as japonesas têm mais é que tomar um trago mesmo, né, cara? Mas os japoneses, muito mais. E os japoneses, como são pequenos, né, cara? Sim, exato. Eles ficam bêbados mais rápido. Mais rápido. Entendeu? Então, sexta-feira de noite e sábado, tu só encontra japeta bêbado nas ruas de Tóquio. É por isso que o japonesinho tá sempre no ninho fechado de bêbado e as japonesas, porque segue aquele ditado, olha, fecha os olhos e faz conta que não tá vendo. Aí o Batatinha pergunta pra mano, mano, por que que eu só tenho três botão na Blagando e o Batatinhas? Bem, filho, é que tu tens um bem pequenininho e o papai já tem um maiorzinho. Ah, padam, nossa senhora, o do bispo deve ser gigante. Tu não tem botões dos pés até o pescoço? Nossa, que bispo. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Eis duas sensacionais ofertas dos classificados. Escuto vocês todos os dias quando vou e volto da facul, faço psicologia na PUC. Por favor, se puderem me ajudar, ficarei muito agradecida. Minha mãe está vendendo um Santana 2.0, ano 2002. Meteoro. Modelo 2003, gasolina, quatro portas, cor cinza, bancos em couro, CD e PVA pago, lindo, carro de madame. PVA barbada, 17.500, só 17.500, manda aqui isso. A Raquel Litazita. Ah, para, a Litazita vai vender o Santana. Raquelita Zita. Repetindo, pause. Raquelita Zita, com Z. Raquelita Zita, com Z. Arroba hotmail.com. Outra ouvinte aqui está vendendo, ou um ouvinte está vendendo sua linguicinha. Ah, linguicinha. Olha! Motivo, cirurgia da tia gaúcha. Não da minha, mas a tia do linguicinha que está com um nódulo na primeira teta esquerda de quem vai. E precisa de um tratamento urgente. Mas vai pra onde? O assunto é sério, chega de rir agora, já chega, deu? Diz o cara aqui. É engraçadinho, Achou que a gente ia rir. Vendo um cãozinho da raça Dachshund, vulgo salsicha, nascido este ano, cor amarelo. Aliás, cor caramelo, olhos azuis. Tamanho mini, muito lindo e brincalhão. Ótima companhia. Só estou vendendo para pagar a cirurgia da tia Kelly. R$150 o valor do filhotinho. Desde pequenininho já está fazendo uma boa ação, trocando de família para ajudar a pagar a operação da titia. A tia Kelly vai operar. Conto com a ajuda dos amigos. E a tia do cachorro, cara, é uma salsicha. A linguiça pequenininha. Interessados, Renato. É melhor uma linguiça brincalhona do que um linguição dormiola. Geralmente linguiça é brincalhão, cara. Brinca e tudo mais. Renato Ratona. Renato Ratona. Grande Ratona. Arroba yahoo.com.br. Eu já tive um linguicinho. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Cara, quero dar um toque porque eu que tenho dupla cidadania, cara, sou um cara que tenho como explorar os dois lados, o lado de dentro e o lado de fora, cara. Então quero dar um toque pro Alessandro Vetro aí, que é o cara que acho que já está desgastado, né, cara? Precisamos de alguém que tenha realmente a liderança e que possa falar olho no olho com os colegas, cara, e que logo após terminar o PB, os caras continuem falando bem do cara, cara. E esse cara sou eu, né, bicho? O meu lance é esse, cara. Olho no olho do ouvinte, cara. Vota em mim. Castelhano, meu número, eu nem me lembro, cara. Meus amores, vocês já me conhecem de outra vida, não é? Então vocês sabem que eu não tenho medo do trabalho, eu pego no duro, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Votem quem vocês já conhecem. Meu nome não preciso nem dizer. E o número é este mesmo que você está pensando. Meus amores, político bom é político morto, não é? Companheiro, tô aqui pra demonstrar o meu apoio. Aquilo tudo que nós desejamos que seja o contrário. Chega dessa continuidade, desse conformismo, dessa coisa da perfumaria, do dinheiro, do capitalismo representado pelo atual âncora. Esse âncora que tá aí, chamado Alexandre Fetter, é o exemplo mais claro daquilo que nenhum brasileiro gosta. Sabe, daquela coisa do sujeito que chega se achando melhor que todo mundo e aquele sujeito desagradável que cheira dinheiro. Resumindo, sabe, chega de viadagem, chega disso, o meu candidato, pra gente poder fazer a mudança que tanto precisa esse programa, pra gente fazer a mudança que todo mundo sonha, pra gente fazer a mudança, daquela mudança da esperança. E o nome desse candidato não podia ser outro, é o companheiro Almir. Esse sim sabe o que faz, essa é a verdade. Atlântida. Não vai dar. Só uma vez, meu. Não vai dar. Uma vez só. O que vocês estão fazendo, bicho? Os dois pelados aqui. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que com sua audiência, nós ocupamos neste momento a condição de o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil. Casa Perini Especial é o Agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, você tá me devendo, doutor Alceu. O quê, doutor? As seis primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas é que estamos atrasados, doutor Peter. Mas não precisa me dar as quatro últimas, só as seis primeiras. O Brasil perdeu por 2 pontos para os Estados Unidos, doutor Peter. Uma sexta. Basquete. Mundial de basquete masculino. Foi 3, não foi 2? 70-68 pros americanos. É no caso 2, então, é verdade. Exatamente. E o resto tá tudo meio parado hoje. Tudo meio parado, não tem jogador novo no Olímpico. Chegou o Paulão. Chegou o Paulão. Paulão, que promete ser estúdio. Que promete ser o cara mais avantajado do vestiário do pessoal que faz o Bola nas Costas aqui na Atlântida, logo mais às 8 da noite, pro Rio Grande do Sul, ficou impressionado porque aborda este assunto com os jogadores, quando os mesmos. Aliás, o convidado de hoje é o nosso querido Nando Gross. Gross, comentarista da Rádio Gaúcha. Nando Gross. É, o Nando Gross veio aí hoje, Paulo. Grande magnata, Nando Gross. Vou ficar aí pra esperar ele, hein? Enfim, os meninos abordam durante o programa este quesito dos jogadores no vestiário, que é o tamanho do membro. Quem aborda mais famoso é o Potter, né? É o Potter que aborda. Vale o mais famoso de todos os tempos, o branco. O branco. Da seleção. Da seleção. Agora. Que é um fenômeno. Olha o Piangas como demonstra interesse. Eu me envergonharia se eu fosse tua mulher, Piangas. Deixa eu anotar. Tá melhorando de gente diferente. Qual o nome dele? O nome inteiro dele? Branco. O Nando Gross, que vem no Bola nas Costas hoje, nosso colega comentarista da Rádio Gaúcha, ele é o primeiro cara no Twitter a ser primeiro real Nando, esperando que surja um fake. Ah, ok. Então eu solicito que alguém na nossa audiência crie um fake do Nando Gross no Twitter. Um fake? Não tem. Ele lançou real Nando. Sim. Como o Real Fetter, né? Não tem ainda. Não, já tinha o fake. Fetter. Já tinha o fake. Já tem dois. Tanto é que um agora há pouco deixou o manifesto ali no meu Twitter, o fake do Fetter. Mas o Nando Gross conseguiu essa proeza. Sabe qual é que é? Sabe qual é rapidamente do meu fake? Não, o cara fez o seguinte: ele fez REA. E aí ele digitou ali o I maiúsculo, que parece o L minúsculo. Ah, entendeu? Aí ficou malandro. E clonou a minha página no Twitter. Ah, como clonou, assim? Clonou o layout da página. Background, isso aí. É fácil, obrigado, de clonar hoje em dia, né, Magnata? Agora eles estão trabalhando com essas coisas. Qual é aí a fotinho que tem no teu no Twitter? É uma fotinho com um cap. Young and Rich. Fazendo uma careta. Tem um outro cap de costas. Tem um. Mas enfim, isso não é emoção do Village People. É que tem um outro ali agora, que deixou agora há pouco no meu Twitter ali. Escreve Fetter, muito mal, com a camiseta do I, mas aí é o pessoal do fã clube oficial desse vale, então. Amigo. Esse é okay. Oficial, meu fã clube oficial. Eu tenho um fã clube oficial. Tem um oficioso? Hã? Tem um oficioso também? Oficial e oficioso. Oficial e oficioso. O oficioso eu não conheço. Não conheço. Parece que é só o oficial. Tu conhece o pessoal do teu fã clube? Só pelo Twitter, pelo contato do Twitter. É gordo, a gente conhece o fã clube do Potter, cara. Olha, vou te contar. Que tal? Elas estão sempre aqui na frente aqui da rádio, vocês nunca viram? Eu tenho visto, eventualmente. Ah, aquelas? Aquelas guriazinhas. Aquelas. Bem fortinhas, guria. Ó, presidente de fã-clube, alguma deficiência física sempre que tem. Isso, isso, era sim, isso, né, doutora Céu? Ou psíquica. Muito obrigado, doutor. Não é, Piangas. É que sabe o que é, Piangas? Tu, em breve, se não tens, vai ter um fã-clube. Eu fiz quê? Eu quero, se alguém fizer, eu quero que apague agora. Apaga agora. Fã-clube apaga agora. Cara, em breve, tu vai entender que isso é porque as pessoas se identificam contigo. Segunda passada veio o Sobs no Bola, com né? A maneira como tu pensa, o teu comportamento, a tua postura de vida. Segunda passada tinha o Sobs no Bola, daí tinha três fã-clubes. Deu, parabéns, hein, Sobs. Três fã-clubes, o trabalho do cara, entrar no Twitter e botar fã-clube do Sobs e fazer uma senha. Pois é, cara. É isso aí. Muito obrigado a você que faz o fã-clube da galera aqui da rádio, o fã-clube da rádio. O cara respondeu obrigado, assim. Muito obrigado, nós também amamos você. É isso aí, Magno. Vai daí, Davizinho, manda uma aí. O Marcos Hamted. Chegaram piangas, meu. Hamted, ele tá falando da baleias na minha praia, cara. Nossa. Pô, mais baleia, cara. Ele mora em Matinhos. Ah, lá em Matinhos. Eu sabia que ele tinha legal lá, Magnata. Eu conheço, lá no Paraná. Exatamente, litoral do Paraná. E ouvi no programa vocês recebendo um convite para ver baleias. Isso. Em Imbituba. Tem o turismo da baleia. Isso, o cara opera esse tipo de turismo lá. O turismo convidou lá, né? Da baleia. E aí, gente, informa-lhes que aqui em minha cidade elas também aparecem na alta temporada, de dezembro a fevereiro. Olha aí, ó. Nossas praias estão cheias de sereias com 50 gramas de biquíni bem distribuídos nas duas partes. 50 gramas? É um biquíni grande. 50 quilos, não. 50 gramas é o biquíni. Ah, biquíni, é só biquíni. É um biquíni pequeno. Um biquíni 50 minúsculo. 50 gramas lá em Matinhos. tá bom, então, é mais nada. Bem distribuídos nas duas partes. Realmente parece uma festa organizada por SAD, quer dizer. SAD em um templo de Ísis. Eu não conheço. Esse cara é meio confuso. É. Lá em Matinhos o pessoal é assim. 50 gramas, né? 50 gramas em Matinhos. De alegrar os olhos, diz ele. Mas quando acaba a alta temporada, qualquer domingo de sol, elas aparecem, as baleias, com aquelas nádegas enormes. Isso que tá dizendo, isso que tá dizendo é o Marcos de Batinho. As baleias com aquelas nádegas enormes que ocupam dois ou mais lugares no carro. Deitados na areia, tomando sol. Aquela pele enrugada queimada. Não, para aí, cara. Parecendo baleia também mexa... merece tomar sol. Parece o quê? Parecendo uma ameixa seca. Fala ameixa seca aí, Jason. Ameixa seca. Obrigado, e aí eu não consegui entender o que ele quis dizer na outra frase. E eu rendo uma visão do tártaro? O que será que isso aí? Ah, as caras falam. Rendo uma visão do tártaro. Horrendo, horrendo, né? Horrendo de horrível. Diz, diz o Marco, sempre o Marco. Ah, peraí, é horrendo uma visão do tártaro. Uma visão do tártaro. Será que não é horrego uma visão do tártaro? É que provavelmente tem tártaro, né? Ah, enfim, tá dizendo a baleia tem tártaro. A baleia com tártaro. E ele tá dizendo que às vezes é melhor ser cego. É verdade, Magnata. É o que eu diga. Fica a dica aí. O Pause trabalhou com os ceguinhos da banda, né, Pause? Continuou trabalhando, né, dando... Cara, tem dias assim, ó. Vamos descer? Vamos, então vamos! Pra você, menina, que às vezes vai pegar uma carona e o pessoal pede, não, vai na frente. Pede pra ela ir na frente. É porque alguma coisa tá errada, né? Normalmente você talvez esteja... Se o cara de trás diz isso. Marcos, vai na frente. Algum significado especial neste homem que tu acaba de desenhar aí neste papel, Marcos? Eu desenhei um cara careca, branco, segurando as partes de segurando baixo, as partes. Branco. Um jogador. Então vai daí, vamos ver o que tem aí. O Almir aqui é o Emerson Almir, Thiago. Desculpa, Almir, chega aí, Almir. Fiquei te devendo ali no na saída do intervalo ali, fiquei te devendo os classificados aí. Olha, Alexandre, a parada é a seguinte. Eu realmente estou faturando alto com o desclassificado. É tu e o Maurício. Eu realmente não me abalo com esse tipo de sabotagem. Mas, se você quiser, posso fazer pô, faz aí pra nós então. Cara. Gosto, vamos lá. Quer tá a meio vinhetinha? Bêbado, quer a vinhetinha, amigo? Toma a vinhetinha. Não vou negar. Não vou negar que bebi um pouquinho, porque eu sou. Aguinha da chuva. Vocês sabem que eu só bebo em serviço. E tava hoje de tarde trabalhando com transporte escolar infantil. Sim. Então. Dou aquela relaxada. Uma coisinha light, né? Coisinha light. Porque é criança, né? É muita responsabilidade carregar o filho dos outros, né? Então dá um talagaço que é pra ficar tranquilo. É pra ficar mais relaxado, mais tranquilo. E entrar no clima da criançada. E aguentar aquele monte de gente falando alto lá atrás, né? Ah, tá louco. Vez ou outra, voa um tapa na cara. Que isso? Então vamos aqui pro desclassificado do homem, mandado pelo Daniel Marcos de São José, Santa Catarina. Entendendo um belíssimo, vocês podem ver aqui que vocês estão na mesa do rádio aqui. Aham. Olha que belíssimo retrovisor de ombro aqui que eu trouxe pra você. Pra você não precisar olhar pra trás quando passa uma gostosa. Boa! Fácil de fixar, só dois parafusos de 10 centímetros. Como um papagaio, né, Almir? Exatamente, são dois parafusinhos de 10 centímetros cada um. Ah, tem que parafusar? Exatamente, aqui parafusa no ombro, coisa e tal. Muita gente tem parafuso no ombro, né, de acidente e tal. Você pode usar normalmente. Pô, bota aí mesmo, vamos instalar um aqui, Almir. Vamos instalar no porão? No Geiso, no Geiso. Pega a furadeira, por favor. Fura ali, Geiso, vem cá, Geiso. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso é pus. Isso é pus vermelho. Tá vendo, meu? Isso daqui é... Isso aqui pegou o osso. Aqui pegou o osso, ó. Esse buraquinho é o segundo que sai aqui. Osso. Vamos pro segundo. Geiso, mais um buraquinho só. Segura aí, Geiso. Agora é no músculo aqui, Geiso. Não dói, olha só. Bem devagarzinho. Isso! Essa daqui é conhecida como a veia do pescoço. Agora é só colocar. Daqui a pouquinho eu vou pegar as minhas ferramentas. Daqui a pouquinho eu consigo instalar esse retrovisor. O furo já tá feito. O furo tá feito. Amanhã eu trago o retrovisor aqui novinho, furo na caixa. Muito bom, cara. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, hein, Almir. Tá sangrando, Almir. Vai fazer o que agora? Limpa aqui do lado. Passa álcool, né, Almir? O negócio é pasta de dente, querido. Põe pasta de dente que seca na hora. Vamos ver quem vai aí. Vai, Pi. Vamos lá. Enquanto isso, na casa do narrador Silvio Luiz, na hora do de jejum, Olho no lanche! Quem foi que comeu tudo? Foi ele! O homem da ponta da mesa! Mandem um. Muito bom, cara. O homem da ponta. Pro meu irmão Vinícius. O homem da ponta da mesa. Abraços pra toda a turma do PB também. Felipe Nascente de Pelotas. Valeu, Felipe. Nascente. Ô, cara, eu queria falar pra vocês aqui uma coisinha que eu dei uma lida na tarde aqui com o Maurício Amaral, quando a gente tava apresentando pro Rio Grande do Sul aqui o Barracão. Rio Grande do Sul não, na verdade, Grande Porto Alegre e Grande Litoral Norte. Esteio também, né, meu? Hã? Esteio também, né, meu? Esteio também, claro. Esteio, houve Atlântida pelo 94.3. Tem três caras lá em Esteio que ouviram. Três caras que deixaram de ouvir o Pretinho hoje em Esteio, reclamando que o Pianjas falou mal de Esteio. Eu falei mal, cara. Falei bem, cara. Eu vi isso aqui na porta de um consultório médico. Olha que interessante, as pessoas gostam desse tipo de frase. O resfriado aparece quando o corpo não chora. Não entendi. Realmente é difícil de alcançar. Cara. Mas eu vou num outro exemplo aqui, entendeu? A dor de garganta surge quando não é possível comunicar as aflições. Somatizando a parada. Isso, o estômago arde quando as raivas não conseguem sair. A úlcera. Mas isso estava em consultório. Verdade, cara. Esse que nunca engoliu um prego. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. Ah, viu? Nossa, animal, meu. Olha essa. Não tô falando pra ti, cara. Dor de cabeça. Eu tava olhando pra mim por quê? Que é tua mulher. Eu te acho gostoso, porra. Obrigado. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Então isso explica muita coisa, né? As unhas quebram quando as defesas estão ameaçadas. Eu tô com as unhas quebrando mesmo, Magnata. Tá meio complicado o negócio. O peito aperta quando o orgulho escraviza. Só frase difícil de entender, né, meu? A pressão sobe quando o medo aprisiona. Na realidade, é tema isso, gente. Tem que estudar depois. Cara, se tu não entendeu nada até agora, olha essa aqui, Geis. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. Essa mulher tá grávida, mano. Mas essa frase aqui é demais, cara. Nossa, muito bom. As crianças internas, como é que é? As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. Tu tem uma criança por dentro, entendeu? Marcos. É a gravidez que o Geis vai falar no internato, a minha. Eu prefiro o salmão do Sidão. E a última aqui, então, antes do salmão do Sidão. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. E essa aqui é pra ti, Fauzi. Essa aqui é pra ti. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Uhum. Preste atenção no que você está plantando, pois será a mesma coisa que irá colher. Eu espero que sim, Daniela Cunha Viesseli. Obrigado aí, só Daniela. Só compra que é opcional, né? Eu espero colher, né? A colheita do ano passado, mês passado, foi maldita, né, Magnata? Vou dar um conferes no horário aqui, rapidinho. Confere aí. Observatório Nacional. Nós sempre no banheiro, né, meu? Mas não deu pra ouvir a hora, cara. 1:30. 58:30. Já. Vocês ouvem, não consigo ouvir aqui. Mais uma aí, cara, rapidinho. Odeio. Aê, agora sim, está quase na hora. 58:40. Boa noite, Cidão. Lá vamos nós. Aí, quem mandou os salmos foi Pedro Martins. Sim. Ele disse nos salmos dessa segunda-feira. Conheci uma menina que veio do sul pra dançar o tchan e a dança do tchutchu. Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco. E na garrafinha deu uma raladinha. Agora o Jaraçamba mostra pra vocês a dança do bumbum. Que pegou de uma vez. Beleza. Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Ai, mexendo gostoso, balançando a pontinha. Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Agora mexe. Se não, muito obrigado, tá? Voltaremos amanhã à uma da tarde. Nossa propaganda eleitoral gratuita. Valeu! Caraca.